Os bico tão se perguntando quem é esse favelado na poste do ano, que sempre passa aqui roncando. É cinco no pente e aqui tá na frente mamando. Já sabe bem qual é o plano, conforme nós gasta só vê mais dinheiro entrando. É, ela se amarra no malandro e quer se exibir quando me vê se aproximando. Quer doce, pede e me dê. Indecisa, sei que quer sensação DJ de poder. Josué. Os bico tão se perguntando quem é esse favelado na poste do ano, que sempre passa aqui roncando.